Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Daquele jogador do Jovem Nerd. Good morning, Dave. Aqui é Carlos Voltori. Here's Johnny. Aqui é o Tucano, hein? Jovem Nerd, eu sou o seu pai. Ah, não! Macaco bêbado, não. Aqui é Azaghal e eu já ouvi falar sobre Kaiser Sose. Ah! Sensacional! Muito bem, não podia faltar, crianças, uma pauta que já estava aqui na nossa lista há muito tempo, né? Exato. Vamos matá-la de uma vez, porque nós vamos falar sobre os maiores vilões de Hollywood! Ou os maiores vilões do cinema! Vamos fazer a nossa lista, né? Whatever pra essas listas da revista Time. É, a nossa lista que importa, na verdade. Exato, né? Então vai faltar... Ó, esse negócio de lista, né? É uma coisa passional também. O pessoal fala, como vocês não falaram do vilão? É, isso é uma enrolação que vai sair no, na edição. Vamos direto para os e-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma série de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Confirmadíssimo. Sim, estaremos em São Paulo hoje, se você está na data, no tempo e espaço, dia 12 de dezembro de 2008. Se corresponde ao momento que você está vivendo agora. Rumo para a FENAC da Avenida Paulista. Exatamente, a FENAC Paulista, confirmando e repetindo o post que tem aí no Jovem Nerd. Às 19h30, vamos falar nós, Carlos Merigo, Carlos Voltor, Judão Borbs, né? Sim. Oito. E Paulo Gustavo da Sci-Fi News também estará lá para discutir Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ou não. Ou qualquer coisa que sair. O interessante é que eu soube por fontes internas da Warner Home Video. Ó. Nós temos até que mandar um abraço pro nosso amigo Mário Medeiros. Né? Mário Medeiros. Que haverão sorteios. Sério? E que não é merda. Não vai ser babaquice, sabe? Pôster exclusivo. Ah, sim. Deve ter essas paradas também que a gente tem que fazer aquele bolo, né? Exato. Mas vão ter coisas iradas. Sério? Sim. Ó, você não tá prometendo nada, hein? Não, eu estou passando o que o Mário Medeiros da Warner Home Video me disse. Qualquer coisa, Mário Medeiros. Tá legal, então excelente. Espero que a gente ganhe também alguma coisa. Ah, mas isso é a condição pra gente sair de lá falando bem da Warner. Muito bem, vai ser divertido. Esteja lá de graça, só chegar lá. Pegue metrô, tem metrô perto, né? A Trianão Masp ou qualquer coisa assim. Sim, tem. Dá tudo pra ali. Pegar o metrô e andar numa quadra. Muita gente vai a pé, né? Aqui é no centro, né? Muita gente trabalha no centro. Então aproveite a última chance de estar com o Mega Evento Nerd 2008. Ou não. Mais recados, Nerd Store, acabou a caneca. Acabou a caneca, não vamos falar muito para não dar ênfase nesta fraqueza nossa. Não é fraqueza, olha só. Umas pessoas falam assim, olha, a única reclamação que eu tenho da Nerd Store é que as coisas acabam e eu não consigo comprar. É que as pessoas compram muito rápido. Que a Nerd Store é que nem Star Wars, sabe qual é? Lançamento de Harry Potter. Cara, é sinistro. Cê faz fila na porta, cara. A gente cara. Sempre planeja, ah, vamos fazer uma para durar no mínimo um mês e a gente pede reposição. Não, duas semanas acabou a caneca. É um case. Porra, um case atrás do outro. Mas não se preocupem, vamos ter canecas aí antes do Natal. Semana que vem já estão de volta. Sério? Será? Qualquer coisa vocês podem culpar Mário Medeiros da Warner Home Video. Excelente. Gerson Witt mandou um desenho pra gente há 20 anos atrás dos Galaxy Rangers Nerd. Ah, muito e eu bom. Cobro isso todo o programa. E o Jovem Nerd sempre fala que vai ficar pra depois, mas hoje eu coloquei aqui e vai estar lá. Ficou muito maneiro. Os Galaxy Rangers Nerd. Ah, muito bom. Além disso, nós temos outra tirinha, uma ilustração, uma tirinha do André Meister, que ele fez uma brincadeirinha com a Nerd Store, uma historinha bem maneira. Ih, eu não vi isso. Não viu porque você não está atento. Para finalizar o Recadorama, semana de Natal, nerds, atenção, estamos avisando com antecedência para isso. Não haver frisson. No dia 26 de dezembro, sexta-feira da semana de Natal, atenção, em 2008. É isso. Não haverá Nerdcast. Meu Deus! É uma decisão tomada pelo nosso time de planejadores. Descolados. Porque nós merecemos descanso. Porra, mas pelo menos no Natal, né? Cumprimos, cara, com a nossa obrigação. Certo. Colocamos um programa a cada sexta-feira de 2008. Verdade, não falhou nenhuma vez. Não falhou nenhuma vez. Acabou que o negócio de só falha uma vez, não falha não, mais. Não falha. Estamos avisando para não dizer que falhamos. Não haverá, porque nessa semana de Natal, nossos familiares estarão aqui na nossa casa. Isso. E nós queremos curtir a nossa família. Exato, aquelas discussões calorosas de mesas de Natal. E ficar vendo Faustão, né? Então, mas, amigos, baixem programas antigos. Exato. Recapitulem. Exato. Dia 26, vocês também têm que estar com as suas famílias, né? Vou ficar ouvindo Nerdcast, pelo amor de Deus. Relaxa. Mas não se apavorem, porque na semana seguinte, dia 2 de janeiro, teremos um Nerdcast especial. Muito bom, hein? A revolução no podcast brasileiro. Porra, não é tanto assim. Primeiro e-mail, todos sobre o último Nerdcast sobre a Primeira Guerra Mundial. Adorei, adorei, adoro história, é uma delícia de estudar. Jefferson Faria, 18 anos, Brasília, Distrito Federal. Olá, nerds, gostei muito do Nerdcast 139 sobre a Primeira Guerra e achei que vocês falaram sobre o mais importante, com exceção de alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar aqui. 1. O grupo terrorista Mão Negra era financiado com dinheiro público da Sérvia, porque o imperador sérvio queria que o Império Austro-Húngaro desmilitarizasse a fronteira com a Sérvia, justamente porque temia um ataque a qualquer momento, né? Já sabe o que aconteceu. 2. Um dos principais motivos dos Estados Unidos entrarem na guerra foi que a Inglaterra e a França, se elas perdessem, não poderiam pagar os empréstimos concedidos pelos próprios Estados Unidos. Ou seja, eles estavam garantindo o recebimento da bufufa que eles emprestaram, né? Correto. Claro, protegendo seu investimento. Maurício Silva, Salvador, Bahia, não disse a idade. Olá, Lotone. Olá, Zagal. Whatever, papinho de fã. Escrevo esse e-mail para apontar uma canelada. Estou alterando completamente o que ele está escrevendo e botando o que eu acho. Canelada essa motivada pelo Vince Glotto e depois confirmada pelo mestre Blue Hand. Como assim a penicilina foi inventada no fim da guerra? A penicilina foi inventada exatos 10 anos após a guerra e só foi usado pela primeira vez como medicamento em 1941. No auge da Segunda Guerra. Em defesa deles, eles não tinham bem certeza. E eles falaram que era no fim da guerra. Falaram? Sim, no fim da guerra até começar a próxima, né? Quando é uma guerra mundial, está terminando até que começa novamente. Sim. Não queria pôr o conhecimento de Blue Hand à prova, mas dessa vez, whatever, whatever, whatever. É isso aí, ele está esperando um Nerdcast histórico sobre Idade Média. Prepare-se, 2009. Sim, teremos muitos Nerdcast por aí, né? Não é uma ideia original, nós já tivemos essa ideia, está na nossa lista. Não, mas é. Mas não há mérito nisso. Não, porque assim, a gente não vai fazer um Nerdcast sobre. Um Nerdcast sobre Idade Média. Impossível. A gente pode fazer um Nerdcast de 10 horas de duração. Né? Sim. E vão ser vários temas da Idade Média. Em 2009, preparem-se. Matheus Andrade, 16 anos, Resplendor, Minas Gerais. É a primeira vez que escrevo pra vocês e logo para mandar uma canelada. No último Nerdcast, vocês disseram que a Primeira Guerra foi a última guerra que possuía cavalaria. Errado! Na Segunda Guerra, os cossacos da Rússia lutavam com cavalos e sabres. Isso mesmo, sabres. E levavam grande vantagem no duro inverno russo, uma vez que os veículos e armas de fogo travavam graças ao frio. Cara, o frio não atinge cavalo, é isso? É porque eu acho que dependendo da intensidade do frio, o combustível, o óleo congela. Ah, sim. Né? E o sangue do cavalo não congela, né? É, a não ser que ele esteja morto. Muito bom, muito bom. Então aí, cavalaria na Segunda Guerra, espetacular. Toma essa. Diego Drug Queiroz, 19 anos, estudante, Indaiatuba, São Paulo. São Paulo é cheio de cidades indígenas. Uma informação muito importante para os nerds é que essa guerra quase nos privou de um dos maiores clássicos da cultura nerd. Tolkien, quem não conhece pra você, suicide, diz ele. Lutou como oficial de sinalização da Companhia B do 11º Batalhão de Fuzileiros de Lancashire. É assim que fala, Lancashire? Não sei, Lancashire? Lancashire. É muito bom, cara. Ele estava na Batalha de Somme, onde se deu a luta entre britânicos, franceses e alemães. Whatever, né, cara? Pô, muito bom, cara. Teve uma luta, morreu gente pra cacete. De um lado tava o Tolkien, do outro lado tava o Hitler. Sim, o Hitler. Aí vai falar que ele é segundo tenente, pegou febre de trincheira e voltou pra casa. Ué, mas é uma informação legal, cara. Sim. Tolkien, cara. Todo mundo já sabe disso, né? Quem não sabe se mata, né, cara? Fato interessante é que o Hitler estava nessa batalha também, do lado alemão. Sim, o Hitler lutou com o Tolkien. Sim, a gente pode imaginar esse cenário. Mas mas o fato é que o Hitler, ele foi ferido na perna nessa batalha. Ah. E tem uma lenda foda que ele perdeu um testículo nessa batalha. Ah, cara, que lenda. Não, é sério? O Tolkien foi ferido na bunda e perdeu o anel. Não acredito, cara. Pedro Castro e Guilherme Coca, Santos, São Paulo. 19 anos, estudantes. Olha aí, só estudantes, Azaghal. Olha só. Muito legal, todos os e-mails sobre Primeira Guerra e tal. Estudantes, estão de parabéns. Salve, nerds! Esse último Nerdcast, como sempre, foi muito divertido e informativo. Porém, quando estávamos ouvindo, lembramos-nos de uma passagem muito legal e bonita da Primeira Guerra, qual vocês não falaram, né? Não dá pra falar de tudo. Por exemplo, Barão Vermelho, a gente não falou. Isso. Do von Richthofen, né? Que foi mega ás da aviação. O que ele fala é sobre a trégua da noite de Natal. Muito legal isso. Essa trégua ocorreu em 1914, logo no início. E nela, os alemães colocaram árvores de Natal sobre suas trincheiras e cantaram lá Noite Feliz. Em seguida, os ingleses e os franceses acompanharam na canção, cada um em sua própria língua. Nesse ínterim, por comunicados através de placas, houve uma trégua não oficial e todos se reuniram na terra de ninguém, soldados e oficiais. Houve troca de presentes, cartões de Natal e cartas para parentes que moravam em outros países. E para melhorar a situação, alguém arranjou uma bola, começando um enorme jogo de futebol entre alemães e ingleses. Dizem que os alemães ganharam de 3-2. Olha aí, cara. Putz. Infelizmente, logo as notícias dessa trégua chegaram generais que não gostaram do que estava acontecendo, porra, e ordenaram o recomeço da guerra. Os soldados obedeceram e continuaram, mas apenas gastavam munição, não querendo atingir ninguém, pô. Não durou muito isso. Eram amigos, né? Os generais, percebendo que a guerra não iria a lugar nenhum daquele jeito, mandaram trocar todos os guerreiros e só assim a batalha pôde continuar. Hoje existe um marco no local onde isso aconteceu para lembrar a todos dessa emocionante ocasião. E tem aí fotos do evento no post, dá uma clicada aí pra você ver que maneiro, cara. Você vê que legal, o ser humano ele não quer a guerra, né? A pessoa comum, né? O soldado ali... Quem tá se fudendo não quer a guerra, não quer, né, cara? Pois a não ser que você seja um guerreiro nato. Tipo, Joe Rumble? Não, nem o Joe Rumble quer a guerra. É verdade. Mas olha lá, o Victor Kruger. Ele quer a guerra. O Victor Kruger quer. Esse é foda, né, cara? Ainda bem Utrecht que... quer a guerra. Utrecht! E pra não esquecer, parabéns ao nosso amigo Tucano! Sim, algo que eu achei que nunca veria na minha vida. Parabéns, né? Mas o rapaz se arrumou. É, exatamente. E neste sábado, o Azaghal terá a chance de ver a síndrome do Playmobil. Ah, exatamente. Entre outras coisas, estarei lá testemunhando. Excelente, parabéns, meu querido. Tudo de bom. Parabéns. Atração Fatal. Putz. Eu tenho medo dessa mulher, cara. Esse é um filme que me dá pesadelos até hoje. A cara dela dá pesadelo, cara. É Alex Forrest, o personagem. Isso. Sabe o que eu acho nesse filme? A Glenn Close fazer papel de mulher sexy. Não. Isso passa. O absurdo é esse filme passar no Super Cine e tu tá na sala assistindo com teus pais essa merda. Pior do que tudo isso é a Glenn Close não ser a Cher. Eu achei que era a Cher, cara. Eu achava que a Alex desse Atração Fatal era a Cher. Todo mundo falava, caralho, a Cher nesse filme tá foda, é o diabo. Aí um dia eu descobri que era a Glenn Close, cara. Mas... Glenn Close é uma mulher feia pra caralho. Sim. Um cabelo da porra. Como é Cher, né? Exato. Só que a Cher parece um travesti, né, cara? Por isso. A Cher é a Glenn Close não chega, é só uma mulher feia pra caralho. Exato. Cara, a Glenn Close parece a irmã do Ferris Bueller, só que com 60 anos, cara. Ela é agressiva, cara. Ela matou o cachorro do garoto, ela infernizou. Não, matou, não era o coelhinho da menina? Era um coelho, é. Filme pra se tornar o pior filme pra todos os homens, ela decepal do cara. Decepal, né? Decepal do cara. Olha só. Tá demais. Esse filme, ele mostra a pior consequência de um amor de pica. É verdade. É, aquele ali é um amor de pica. Cara, bate e fica. A mulher ficou desesperada. Porra, por que que tu falou essa frase depois que a gente fez a porra da caneca? Catherine Tramiel. Que é do Destino Selvagem. Essa é sinistra porque tu sabe que ela é assassina e tu quer comer ela do mesmo jeito, né? E tu vê que tem sempre o Michael Douglas, tarado mor. Ah, lógico. Amor de pica, cara. É o que eu tô falando pra vocês. Pra ser dado, até no assédio sexual tá lá o Michael Douglas. É, com a Demi Moore, né? Aquele cara que parece o José Maia gringo, né, cara? Feio da porra. E pega todas. No Instinto Selvagem, foi a vingança, né? Porque aí não é amor de pica. Porque ela não fica apaixonada por ele. Ela dá uma chave de buceta. Travou o cara de um jeito que puta que pariu, mano. Não, mas ela faz isso com todos os homens no filme. E com as mulheres. Com todo mundo, né, cara? Quem é condenada é a namoradinha, não é? É aquela mulher de cabeça pequena. A mulher tem cabeça pequena, cara. É, mas só a cabeça, né, amigo? O que que a namoradinha fez quando ela copiou a Sharon Stone? Ela matou um cara do mesmo jeito e aí foi pega. Ela era namorada da Catherine Tramiel na faculdade. E aí a Catherine Tramiel começa a fazer o Michael Douglas lá, o matador, a ficar achando que pode ter sido ela. E aí no final ela aparece lá no, na cena do crime e o Michael Douglas mata ela. E aí acha uma peruca e tal. Ah. Mas não fica... Não fala que foi ela, tá ligado? Não fica provado que foi ela. Sabe quem é que tava naquela cena da cruzada de perna? Quem era um dos investigadores? Quem? O Newman do Seinfeld. Ah, é o que se enxuga todo. Exato. É, o que não para de suar. O Instinto Selvagem 2, valeu alguma coisa? Eu fui ver no cinema porque o primeiro eu não vi. Então eu fui no segundo na expectativa, né? É, não. De ver na tela grande que eu perdi no primeiro. Sim, claro. Mas tem? Ah, tem, mas não aparece nada. Ah. Só sombras e... Ah, que horror. Serviu pra acabar com a imaginação que a galera tinha da Sherry Stone, né? Tem umas genéricas aí. A mãe do Norman Bates, a mãe do Jason. Não vale. Não é um vilão que tu fala, caralho. Que eu teria medo desse cara na vida real, né? Eu teria medo da Glenn Close na vida real, cara. Eu também. Exatamente. Norman Bates. Se não é um vilão assim, né? Assim, aggressive. Tu fala, caraca, que vilão fala. Mas ele é um vilão sinistro porque tu não sabe que ele é vilão, né? Você acha que ele é só esquisito. Pois é. Exato. Cara, aqui no prédio onde eu moro tem um cara que é Norman Bates total, cara. Meu irmão, ele e a mãe dele, cara. O cara tem 60 anos e mora com a mãe. Tem certeza que ele tem a mãe? Ou então ele tá com um boneco empalhado pra cima e pra baixo, o que é mais feliz. Tipo o Beisola, né? O Beisola é o Norman Bates brasileiro. Hannibal Lecter. Não precisa nem falar muito, todo mundo já conhece e gosta. Não sei por que gosta, porque o cara é muito agressivo. É, mas gosta porque ele é aquele cara refinado, né? Ele é como se fosse um ladrão de casaca, que você não consegue achar ele um marginal, você acha o cara legal, né? Só que ele é um ladrão de casaca que te come, né, cara? Exato. Lembrei de uma outra mulher, que é um escritor, ele sofre um acidente de carro, ela leva ele pra casa pra tomar conta. Boa. Cat Bates, eu não lembro o nome da personagem. Annie Wilkes é a personagem com aquele, como é que é o nome dele? James Caan. Ele é escritor, sofre um acidente. Ele sofre um acidente de carro, ele bate com o carro na neve. Ela salva o cara e aí ela era a maior fã dele. Você não viu esse filme? Não lembro. Pouca obsessão. Ela é mega fã dele e ela descobre que ele tá escrevendo um livro sobre o personagem que ela mais ama. Começa a ler o livro. Livro não terminado e a personagem morreu no livro. Ela pira foda. Caralho. Ela quebra as pernas do cara pra ele não fugir. Caralho! Pra ele escrever a história, mudar a história, sabe? Ele tem que ser obrigado a escrever. Ela fica cuidando dele, é um psicopata foda. Ela é estilo as irmãs da Marge com o MacGyver. Exatamente. É desse tipo de fã que a gente deve temer. Né? Que quebra as pernas. Patrick Bateman, Christian Bale e psicopata americano. É assim, não são grandes filões, né? São, né? São psicopatas. Mas tem melhores, ó. Quer ver? O Max Cady. Porra. Caraca, esse é foda. Robert De Niro, no Cabo do Medo. Toca a música. Ele é psico total. E ele dá medo. Esse é o cara stalker, esse, foda. Esse é. Cabo do Medo é um filme assim, um filme normal de suspense. Sim. Só que quem faz o psicopata é o maior ator do mundo. Sim. Essa é a grande diferença, né? Eu sempre que vou ao cinema, eu fico atento se tem alguém fumando charuto. Se tiver, cara... Pode ser o Sideshow Bob, né, cara? quase uma continuação do Taxi Driver, né? É foda, cara. Porque o Robert De Niro tá sequíssimo, tá, né? Tá taradaço. Com aquelas, né, tatuagens, tal, que até que eles sacanearam nos Simpsons, né? Com o Sideshow Bob. Na verdade, você pode chegar até a considerar uma continuação, né? Porque o cara do Taxi Driver só não é um vilão porque pirou pro lado errado. Exato, né, cara? É. Pirou pro lado certo. Depende da tua ótica. Então, o Robert De Niro nesse filme, ele pagou 5 pau pra um dentista dar um jeito no dente dele pra ficar com um aspecto ruim. Que isso? Ele falou assim, ah, deixa isso aqui com o cara de mendigo. Acabou o filme, ele pagou mais 20 mil pra voltar o que era antes. Que isso? Tinha aquelas capinhas, pô. Ah, cara, é, o De Niro vai usar capinha, né? E vai usar enchimento pra fazer gordão também, pode deixar. Então, cara, se mandar ele tira o rim pra fazer um filme, cara. Mr. Blonde. É mais ou menos psicopata, né, cara? Mais ou menos? É porque, na verdade, é o Michael Madison na vida real, né, cara? Exatamente. O Michael Madison, assim, o personagem dele é maluco porque o Tarantino escreveu pra ele, cara. Sim. O cara que faz o policial no filme, ele pediu pro Michael Madison, caiu no erro de pedir pro Michael Madison pra prender ele na mala um pouco. Uh-huh. Que ele queria ver a sensação de estar preso na mala e sim, tal. Então ele queria, pô, me prende na mala e dá uma volta no estacionamento do estúdio pra eu ver como é que é ele. Ah, quer ver como é que é? Entra aí, tranquilo. Cara, mas anarquizou o cara demais. Botou no porta-malas e saiu, quebra-mola. Estrada de carro, sabe? Dava cavalo de pau, freava e acelerava, subia ladeira, cara, fez de tudo, cara. O cara começou a gritar desesperado, ligou o som no máximo. Parou em lanchonete pra comprar hambúrguer, cara. Não acredito, cara. Porra, o cara chegou na calibre, no ponto, né, cara? Quando começa a tocar aquela musiquinha lá, Hit 70s, né, que ele tá ouvindo no rádio, e ele vai queimar o cara, ele começa a fazer aquela dancinha. É muito doido, né, cara? É muita loucura, cara. É muito sinistro, dá muito medo. Um psicopata que é um caso seríssimo, que você não botou na sua lista pífia. John Ryder. John Ryder? O silêncio condena todos vocês. Qual é? Rutger Hauer na morte pede carona. Ah, John Ryder. Olha só o nome do filho da puta. John Ryder. Isso é um cara sinistro. O cara faz de tudo pra infernizar a vida do moleque. De tudo, meu irmão. O cara bota dedo cortado na batata frita do cara. A cena final desse filme, pra mim, até hoje ainda é, tipo, porra, uma das cenas mais perturbadoras do cinema. Que a tensão que aquela porra da garota presa no caminhão e no... Na, o cara amarra a garota. Acelerando, puta que pariu, aquilo é muito foda. Esse filme é muito escroto. Escroto de bom. Sim, sim. Já que estamos falando de vilões psicopatas, temos que citar nosso amigo Heath Ledger. Ah, o maior sim. Papel de sua vida. Sim, eu olha só, eu me arrisco a dizer aqui que é um doce, se não for o maior vilão de todos os tempos, cara. O cara conseguiu. O Coringa, cara, a gente ainda tá em estado de choque. Não, eu já tô reservando o meu. Cara, é algo inacreditável. A gente já discutiu, a gente não vai falar muito tempo, porque a gente já falou muito dele no Nerdcast do Batman no cinema, né? Procure aí. Vale os nossos aplausos, por favor. O cara é foda pra caralho. Um dos maiores vilões de toda a história. Que é um vilão que não se apega a nada, né, cara? É? Queima dinheiro, caramba. Queima gente, né? Foda-se tudo. Outro psicopata recente que pouca gente conhece, então não vai entrar em nenhuma lista, é o Anton Chigurh, que é o Javier Bardem no No Country for Old Men. Tá, é um psico com sinistro, cara. Com objetivo. E ele destrói a garganta do cara com a algema, né? Cara, tem uma cena que esse filme é muito foda, cara, que ele tá algemado. A maneira porque ele é muito calmo, sabe? Ele é o psicopata senhor K. Então o policial pega e começa a ligar pro xerife, querendo orientação do que fazer. Ele simplesmente passa a algema por debaixo das pernas, levanta, vai pra trás do cara, enforca o cara, estrangula o cara com a corrente da algema, e os dois caem no chão, e a cena é só os pés do policial, sabe, mexendo essas pernas, mexendo loucamente, sim, sim. Ele tentando se libertar, só aparece da cintura pra baixo, cara. E as pernas fazem aquele barulho de borracha da sola batendo no chão. E o chão marcando, ficando, cara, e daqui a pouco as pernas param, o chão tá todo preto, assim. Vários riscos de borracha preto, sabe? Uhum. E o cara solta, ele tá muito, cara, muito foda essa cena, não mostra nada, cara, só as pernas do cara. Melhor dessa cena também, depois é a cara impassível do Javier Bardem. Aí depois ele levanta com aquele cabelinho dele, tá tudo certo, pega a máquina desgraçada de abrir fechadura dele e vai embora. Jack Nicholson. Iluminado. Jack Torrance. Sim, a parada de vilão, né, tá se confundindo, porque ele, na verdade, não é um vilão, é um cara que pira só. Vilão é um cara que quer fazer o mal para os outros. Ah, é o objetivo dele. Ele quer matar todo mundo. Não, não. Ele é um cara normal, assim, normal, ele é o Jack Nicholson. Mas ele vai tomar conta de um hotel deserto no meio da parada, e lá ele é meio que possuído por espíritos malignos, e mata toda a família dele. Ou tenta e acaba morrendo no final, na verdade. É, no terror vai ser difícil encontrar alguma coisa que não seja nessa veia. Não, mas olha só. O Jason, a gente pode botar na lista de vilões. Porque ele tem um objetivo simples de matar qualquer coisa viva na frente dele. Sim. Mas verdade, o Jigsaw é um mega vilão. Por quê? Porque ele é arquiteta e ele tem um objetivo maior do que simplesmente matar qualquer coisa viva que passe na frente dele. Exatamente. Só ele quer ensinar uma lição agressiva. É. Tu não aprendeu até agora? Essa é a tua última chance, né, cara? Exatamente. E os Jogos Mortais vão indo. E é o Jason da época. Ele morreu e continuou vilão. Jason sem nudez. Sacanagem, né? Eles trocaram o excesso de sangue pela nudez. Ah, esses filmes de hoje em dia, eles são muito mais gore. Eu nem gosto, assim, eu acho. Exatamente. São muito mais gore do que sexo. É só podridão, cabeça explodindo, olho, tripa pra fora. Essas coisas. É. O Jason não, ele matava de uma forma light, mas antes disso tinham vários adolescentes nuas correndo. Não era exatamente light, cara. Era da outra época, mas enfiar um arpão no olho de um adolescente não é exatamente uma parada light, cara. Eu vi um que ele esmagou, ele pegou o cara por trás assim, botou a mão nas orelhas do cara e apertou a cabeça até os olhos pularem pra fora. Um adolescente malandrilso deixou a namorada no quarto e foi pegar um refrigerante, uma cerveja, o que seja, na geladeira. Aí o cara, pra se exibir pra namorada, foi de plantando bananeira. Ah, eu lembro desse! Foi andando e voltou. O cara tá de parabéns. Ele tava voltando, cara. De dura ainda? O Jason não perdoou essa parte, fatiou o cara no meio, cara. Mas ele foi ficando galhofa, né, cara? No Jason 6, eu sempre lembro da maravilhosa morte do cara que lutava boxe. Ah, Jason Nova York. Isso, o cara que lutava boxe com o Jason e ele dá um cruzado e a cabeça do cara sai voando e cai num latão de lixo. É, o Jason, ele começou muito sinistro, né, assim, com a história da mãe e tal. Mas sabe o que é? Porque os filmes das antigos, eles tinham um clima, né, assim, mais sombrio e sinistro. Não, mas, cara, é impossível você fazer uma franquia de 10 filmes que o bagulho não fique galhofa, cara. Até o terceiro, quarto filme, a série tava bem, que o primeiro é a mãe, o segundo é ele, o terceiro já não é ele, o terceiro é o sobrevivente do segundo. Então, tipo, a coisa vai... Pô, a partir do quarto ou do quinto é que começa a galhofa de... Ah, ele ressuscita dos mortos. Eu nunca gostei do Fred Krueger. Pra mim, eu prefiro muito mais o Michael Myers. Ah, o Fred Krueger é maneiro, cara. Ele usava uma blusa legal, assim, listrada. Ah, é caído. O cara que vem no sonho. Galhão. Chapéu do Indiana Jones, camisa do Wally, mão do Wolverine. É isso aí. Michael Myers. Michael Myers não é o cara do Austin Powers? É, esse mesmo. Também. Eu sempre confundi os dois, pra ser sincero. É Halloween, né? É. Mata as pessoas a facadas, só isso. É, mas um psicopata desses. É, então. A máscara dele é a mais sinistra. Que é a cara do William Shatner. Tem o Hellraiser, sei lá, o Pinhead. Que não é um vilão, só uma criatura evil, né, cara? É, só uma criatura evil. E vai expressar prazer através da dor. Ele é um grande sadomasoquista. Só... Sim, mas aí, né? Qual o objetivo dele? É um fetichista, passado. Daqui a pouco o Azaghal achar que é vilão, cara, o cara tem que morar na Inglaterra medieval e tomar conta da vila. Não, cara. Olha só, o cara é uma criatura sobrenatural que na caixa de Pandora. Isso não é um vilão, cara. Isso é um cara sem opção. Peraí. Por favor, respeito, não é a caixa de Pandora, é a caixa de Le Marchand. Ah, tá ótimo. Caixa de Le Cheval, né, cara? Gary Oldman, quais são os vilões espetaculares dele? Stansfield. Que pra mim é o melhor. Do profissional. Melhor de todos. Everyone. Everyone! Cara, eu sempre que tenho a oportunidade, cara... Eu falo everyone daquele jeito, cara. É muito maneiro, cara. Traz todo mundo o que ele... Todo mundo, porra! É muito bom, cara. Ele tem uma morte espetacular, né, cara? Porra! Cara, esse filme é um filme foda pra caralho. Natalie Portman, espetacular. Digo no sentido de atriz. Não no sentido de cadeia, né? Exato. Eu acho o Gary Oldman muito melhor no Quinto Elemento. Como vilão galhofa, realmente. Superado, né, cara? Superado, com certeza. Eles estavam com um problema de administração na empresa. Ah, é. Aí ele dispersa 1 milhão. Muito bom. Um dia eu queria falar, despede 1 milhão de funcionários. É maneiro. Tem também Christopher Walken, né, cara? Christopher Walken, sim. Ele é um vilão genérico, né? Ele é um vilão genérico. Ele faz vilão em tudo que é filme, mas sempre... Eu gosto muito do Gabriel que ele faz em Anjos Rebeldes. E tem o... aquele... Cavaleiro Sem Cabeça. É, ele faz uma ponta, né? Como Cavaleiro com Cabeça. Eu queria falar... de alguns vilões bandidos. Vilões bandidos. Vilões bandidos. Por que exemplo, seria isso? Hans Gruber, Duro de Matar. Ah, sim, sim. Vilão. Esse é um dos melhores, cara, também. Tem classe até o fim, né? Encontra o Bruce Willis lá, finge que ele é um Zé Mané. Ah, meu Deus, e tal. E o Bruce Willis não sabia que ele estava falando com o Hans. É porque ele desfazou o sotaque, né? Muito bom. Tem, né? Uma das frases mais... calejadas da série Duro de Matar, que é Hans! Ah, sim. Morre, como todo vilão dessa época, caindo de um prédio gigante. Caraca, pode escrever. Minha avó falava assim, esses filmes são todos iguais. O vilão sobe e de repente despenca. Exatamente. Se você for um vilão, né, cara, de Hollywood, não vá no lugar alto. Você vai cair, com certeza. Ah, mas não adianta. Tu pode estar no térreo, piso térreo, cara. De repente abre o chão e tu cai, cara. Anos 80 é foda. Outro bandidão. Clarence Boddicker. Robocop. Caralho. Caraca, esse era sinistro. Cara, esse também é sinistro. Esse cara é muito escroto, cara. Que é o cara que faz o Seventh Show, né? Sim. O cara que... Durante muito tempo eu sei que ele era o Jack Nicholson genérico, cara. É verdade. Mas ele dá medo também, né, cara? Sim, é um vilão agressivo, né, cara? O cara é mal por natureza. Acho que isso define um vilão. É que ele assim. É evil, tipo matar cachorro. Né? Vamos matar o Murphy, por que não? Bah, bah, bah, cara, bah, bah. Não. Na cena, quando eles vão pegar o Murphy, cara, ele fica com aquela escopeta mirando nele. É muito escroto, cara. É muito escroto. E aí ele vai e explode a mão fora do... É horrível, cara. Esse filme é muito violento, ele cara, morre, Robocop. Bonito, esse filme é violento pra caralho. O Robocop tinha aquele espeto que era pra entrar no computador. É, né? Se a gente vai fazer um periférico pra upload, por que não ser uma faca, né, cara? Não ser uma entrada USB, qualquer coisa assim, não. Era um picador de gelo na mão que ele tinha. E ele enfia isso no pescoço do cara e aí cai uma quantidade de sangue que eu nunca tinha visto em filme nenhum, só no elevador do Iluminado. É absurdo. Pra quem atualmente viu esse filme, tipo, passando na televisão, não vai ter visto nada disso. Ah, porque eles cortam tudo fora. Não, tem a morte do ácido, cara. A do ácido. Que o cara, aquela, até hoje eu tenho pesadelo com aquilo, cara. O cara vem com os dedos moles, cara. Dedos escorrendo, nunca vi isso na minha vida. O carro, pá, explode. O cara, que porra horrível, cara. Kaiser Sosa. Putz grila, cara. Que é, na verdade, o vilão mais fala do que faz, né? Não, aí. É só historinha. Você... Ninguém vê porra nenhuma, você... é só contar. É, mas depois você vê que o cara era real. É, sim, mas ele não fez nada, ele só contou a história, o filme inteiro. Não, ele só matou todo mundo com dois tiros na cabeça. Porra. Ele foi matando um a um. Cara, é como você falou, você descobre ele no fim, né? Ele tá lá o tempo todo, mas você não sabe. Ele ainda voltou como um... Não, péssimo. Péssimo. Lex Luthor é um idiota completo. Ah, tudo bem, ele é. No filme, pelo menos, ele é. Mas vale mais o Gene Hackman? É porque não... Ah, Lex Luthor não vale vilão em lugar nenhum do mundo, cara. É que ele fez ele mais galhofa, né? Não, cara, nenhum Lex Luthor presta. É um vilão de merda. O Beef Tannen pode ser um bandido? Não, é um briguento, né? Um brigão, né, cara? Mas ele é um grande vilão do cinema, né? O Beef, o Griff e o Buffalo. Mas, cara, olha só. Vilão e bandido é diferente. Por exemplo, o Billy the Kid não é um vilão. É um bandido. Sim. Mas eu tô falando de vilão. O Beef é um bandido só, não vilão. Ele é um vilão merda, porque ele não consegue fazer porra nenhuma mais. Mas dá um livrinho com os resultados de todos os jogos, vê o que, que ele transformou o futuro. É, sinistro, cara. O cara tem poder. Sodomizou a mãe do McFly, que foi foda, mano. Que cara, existe uma linha tênue entre você ser bandido e vilão, e eu consigo perceber ela claramente. Então, quando eu disser bandido, é bandido. O Denzel Washington, no dia de treinamento. Esse cara é um vilão, não só um policial corrupto ou bandido. Né? É um escroto. É que ele quer foder o Ethan Hawke. Esse filme é fodástico. Muito, cara, muito. Termina meio mais ou menos, mas o filme todo é fodástico. Não achei mais ou menos, não. Achei meio clichê o final. Mas o filme todo é fodástico. Eu queria que o Ethan Hawke tivesse morrido, né? Na banheira, os mexicanos, cara, estourando aquela, a cabeça dele. É muito tensa, cara. Tenso fisicamente, isso é raro ver no filme. É foda. É muito, muito desesperador aquela cena. Muito desesperador. Que não sei se enquadra como bandido, mas é um vilão. É mais galhofa, que é o Dr. Evil. Dr. Evil, ele é um vilão. Ele é um vilão, cara. Ele tem um objetivo claro: dominar o mundo. Exato. Ou $1 milhão. Claro, ele é $1 milhão. Ele tem um inimigo que ele quer destruir. Cara, ele é um vilão. O Dr. Evil é um dos vilões mais fodas do cinema, cara. Sim, sim. Apesar de ser comédia e tudo. Ele é muito bom, cara. Ele é exatamente. Cara, olha só, o cara é tão foda que ele consegue recursos do nada. Sim. Né? Você foi do nada, não. Number Two que, mano, administra toda aquela porra, cara. Exato. Number Two eu falo porque ele sempre consegue investir em algum negócio legalizado. É, sim. Que deixava ele... bilhões. Bem pra caralho. No primeiro filme eles investem em telecomunicações e criam um império, inclusive uma fábrica pra fazer miniaturas de fábrica. Puta que pariu, cara. E no segundo ele investe no Starbucks. Olha que sacanagem. Mas não adianta, o Dr. Evil sempre quer, né, fazer seus planos malignos. Mas ele tem tudo, tem base na lua, tem... É, exatamente. Tem tubarões de laser na cabeça. Não tem. Não, ele consegue depois. Tem aí os vilões do James Bond, né, que é o Goldfinger, pra um de melhores. Ah, mas, cara, perto do Dr. Evil, esses caras são merda. Dr. Evil consegue reunir tudo que tem de melhor e pior nesses caras. O Goldfinger tem uma passagem espetacular, que ele bota o James Bond de perna aberta numa mesa com um laser que vai lentamente cortando entre as pernas dele até chegar no lugar. Cara, é muito escroto isso, né, cara? O filho do Dr. Evil fala: dá um tiro na cabeça. Exatamente. Desse filho da puta, tava com tudo. O James Bond, vendo aquela coisa toda, ele fala assim: you expect me to talk, né? Você espera que eu fale, né? Que eu confesse, ou qualquer porra assim, né? Aí ele: no, Mr. Bond, I expect you to die! Cara, essa frase é um dos maiores espetáculos, né? É um dos maiores... Ai, meu Deus, não sei nem dizer, eu fico tão empolgado. Cara, ela... Tem que deixar isso aí na edição, pelo amor de Deus. Mais espetacular... Não sei como é que eu vou descrever isso. Que horror, né? Tá ficando bom, isso aí vai ser um clássico isso aí, viu? David Lopan. Caralho! Parabéns, Aventureiros do Bairro Proibido, meu amigo. Esse cara é foda. Esse é muito foda. Ele tem o mesmo poder do Drácula, né? É um velhinho que vira um cara foda. É, cara. Exato. E tem uma maluquice de uma mulher específica, né? É, mulher colho verde. Não precisa ser chinesa. Tem que ser colho verde. A lourinha foi no embalo, entrou na... Na verdade, ele queria uma chininha, mas ele viu a... Ele queria uma chaninha chininha, né? Que de olho verde. Mas aí ele viu a loirinha e falou: ah, vou fazer homenagem. Essa loirinha é a loira lá também do Sex and the City, ó. Caralho! Também é do Porques. Não. É, ela uivava no Porques. No primeiro filme é que uiva no... Caralho! Mas o David Lopan, ele queria fazer um ritual pra quê com a menina? Pra rejuvenescer. Ah... Quando você é muito velho, é só isso. É o primeiro objetivo, você rejuvenesce e depois você procura outras coisas. Né, ele é um velhinho caquético, uva passa, e aí ele queria ficar na forma que ele assumia, né, do Lopan, e pra isso ele precisava fazer lá todo um ritual pra ele pegar. Era um tremendo Mun-Ra, né, cara? Exato. Tinha que sacrificar a garota. Aí ele pega as duas, que ele vai sacrificar a loira, pra depois casar com a chinesa de olho verde. É porque a chinesa de olho verde era a namoradinha do amigo do Kurt Russell. É. E a loura era que o Kurt Russell tava dando os peguetes. Exato. Eu tenho que confessar uma parada desse filme. Ai, meu Deus. Como eu não conseguia fazer a distinção de Glenn Close pra Cher... Ai, meu Deus. Nessa época, eu achava que o Kurt Russell era o Michael Douglas. É o cabelo, né, cara? É o cabelo mesmo. É isso aí que eu ia falar, o cabelo. Olha só, tem um vilão foda de ficção científica que é o Roy Batty. Ah, verdade. Você não gosta do Rutger Hauer, eu senti isso nessa lista. Rutger Hauer tem três vilões fodas, você não colocou nenhum deles, cara. Pera aí, o que você tá falando é o quê? É o Android? Isso. Peraí. Ele é vilão? Claro, pô. Até o final, quando ele tem a redenção, ele é, cara. E você está sendo um cara incongruente, cara. Não tá mantendo uma linha de raciocínio. Ele não tem outra opção. Ele nasceu replicante, cara. Não, mas ele podia morrer simplesmente como todo replicante. Exato. Né, cara? Ele fez a escolha de ser evil, entre aspas, né? Eu não acho ele totalmente evil, não, mas ele é um vilão no filme. Sim, e quando o Tyrell falou que não tinha jeito, que ele ia morrer mesmo, ele não precisava ter explodido a cabeça. É, mas ele agiu como um vilão e se vingou da forma mais cruel. Exato. Pra ter Blood Satisfy, como diz o que eu vi, né? A noiva, né? Gostar de pombo e gostar de gato denota mal-caratismo, né? Tá ligado, né? A mesma coisa que você sentar numa mesa... E o cara vai se servir, bota o feijão por baixo e o arroz por cima. Tu já sabe que o cara é vilão, brother. Sério, essa teoria eu não conheço. Como é que é? Caquinho só escuta o Nerdcast que ele participa. Exato. Ah. Não, agora eu tô interessado, porque eu boto o feijão por baixo e depois o arroz. Olha só! Que vagabundo do caralho. Terminador do Futuro. Arnold. As máquinas, em geral, são vilões, né, cara? Sim. No futuro, 100%. Ah, tem o Homem Bicentenário que não era vilão, né? Ele era ainda o Robin Williams. É, ele morreu e deu origem à raça que vai ser depois lá no Eu Robô. Deu origem ao Cylons, o mega moderno. Exato. O Arnold, no Terminador do Futuro... ele dá um medo, cara. Sim. Ele tá gigante. Né? Não, todos os... assim, o Exterminador do Futuro 3 nem tanto, mas o Exterminador do Futuro 1, o T-800 lá, o Arnold, sim, e o Exterminador do Futuro 2, o T-1000, são vilões fodas pra caralho. Porra. Eles dão agonia. Dão? Você sabe que aquele cara tá vindo que nem o Jason devagarzinho, não sei o que lá, e que vai te pegar, não tem jeito. Exatamente. Né? Por ele ser máquina, ele não é mal. Ele foi programado pra aquilo. É. Mas só que se as mesmas ações fossem feitas por uma pessoa, seria o cara extremamente mal, né, cara? Sim, sim. Sim. Ele mata muita gente. Veja no primeiro filme, cara. Cara, o primeiro filme é uma chacina, brother. Carnificina foda. Muita gente. Aquela hora da delegacia, então? Ele pega uma lista telefônica e vai riscando, cara. Saracona, né? Saracona, pum! O T-1000, ele mata um cachorro também, cara. Mata. O T-1000 era ruim mesmo. Era pior que o T-800. Bem pior. E ele era sinistro, que ele vinha andando com aquela cara de maluco dele, devagarzinho, vinha aquela musiquinha no fundo, horrível. É, cara, essa música era muito sinistra, cara. Cara, a música dos dois, né? No sim, primeiro sim. É um... É mais robô, né? No segundo é um robô líquido, já a música já se adaptou, né, cara? A interpretação do cara também é... Cara, completamente sem expressão. Cara de cera, né? Cara de boneco. É. Fazer aquilo mesmo. Mas e a corrida dele? Ele se equipara ao Tom Cruise na exatamente, corrida. Exatamente. Que é aquela corrida travada, que só mexe o antebraço, você mantém o cotovelo no lugar. Exato. E só mexe o antebraço, cara. É a corrida atômica, cara. Formada nas Estrelas 2. Ai, cara. Ricardo Montalbano. Aquele velhinho com cabelo de sertanejo, cara. Peraí. O Cano é o Sr. Herc? É? Sim. É, exatamente. Para. Pelo amor de Deus, cara. Ele nunca vai ser vilão, cara. Sabe quem é o vilão? O Sr. Hurt, daquela porra daquela ilha, que ele só zoou os caras. Exatamente. Peraí, eu acabei de falar isso. Eu tô concordando com você. Tô endossando o que você falou. Eu pensei que você tinha ficado maluco só. O Sr. Hurk tentou duas vezes ser vilão, né? Naquele filme do Leslie Nielsen, no primeiro. Caralho, é verdade. Que tem o peixe caríssimo que ele mata com a caneta. Peixe. É, esse mesmo. Gostaria de fazer uma nota para General Thade, do filme do Tim Burton. Planet ah, não, Patate, não, que é não, um filme não, ruim. Não. Mas o vilão é bom, cara. É não, o Tim Roth. Não, não. Ele é bom porque é o Tim Roth. Cara, o Tim Roth é um ótimo ator, mas esse filme é uma merda. O filme é mesmo, mas é bom. Não, cara, um vilão macaco, cara. Mas é um... cara. É melhor pegar o Tim Roth. Peraí. Tem um vilão que é macaco, que é legal, mas só não vou citar ele porque é de desenho, não é de cinema. Que é o da Menina Superpoderosa. Nossa Senhora. Tem o agente Smith, Matrix. Ele é ótimo. Ele tem um objetivo claro, tem repulsa pelos inimigos dele, exato, cara. Ele tem algo a mais que as máquinas não têm. Tem charme. Exato. O cara vai ser um bom vilão, tem que ter um charme a mais. Um negócio, exato, né? Que não é simplesmente sair matando por aí. Exato. E tem o HAL 9000, 2001, uma série. Eu acho foda pra caralho. O computador que é só um olho. Quer dizer, é uma nave inteira, mas é só um olho. O display dele é aquele olho, né? Maneiro, a ideia. E aquele olho evil, né? Evil, ele mostra que ele é evil ali. Isso é vermelho, né? Máquina com alguma coisa vermelha, automaticamente ela é evil. É verdade. Sabe por que é HAL? Vocês sabem? A gente sabe, mas fala aí. Não, se a gente sabe, você, por favor, não pareça um bobo todos os programas. Você quer que eu fale? Quero. Então, quando foram fazer o 2001, uh-huh, eles pensaram, vamos fazer um computador. Um mega foda, computador, mega, exato. Mas eles pensaram em chamar o computador de IBM 9000. Exato. Ia ser um IBM. Né? Aí a IBM soube que o computador era um vilão. Ia escrutizar o astronautas. Saque de controle. Aí falou assim, não, no way, né? Era foda, né? Não vai rolar. E aí eles simplesmente voltaram uma letra. Exato. I foi pro H, B foi pro A e o M foi pro L. Exato. HAL. Perfeito, né? Mas essa é a verdade. E o HAL é aquele vilão calmo. Sim, sim. Good evening, Dave. Everything's running smoothly. And you? Cara, eu, durante muito tempo. Muito tempo eu usei essa porra no meu computador, no celular. Ah, quem usou também, pô, mano. Mas eu me chamo Dave, né, cara? Pra mim funciona, caralho. General Zod? O General Zod é um dos melhores vilões de quadrinhos no cinema. Sim. Com aquela roupa de vinil sensacional. É. Cara, ninguém saiu impune dos anos 80, cara. Todo mundo respeitava ele. O cara respeita ele até hoje, cara. General Zod. Também o Magneto foi foda. Sim. Né? Parabéns. E o que a gente vai falar sobre Darth Vader? Caraca. Darth Vader, ele foi eleito milhões de listas. É, cara, ele é o maior concurso, ele é o Clóvis Bornai dos vilões. É, exatamente. É isso aí. O cara tem carisma, tem a classe, tem a imagem imponente, tem a voz. O cara todo tem tudo. Mundo adora o Darth. Exato, o cara é foda. Seria bom ser massacrado pelo Darth Vader, né? E ele não é um vilão mais foda, que o Imperador é, né, muito mais poderoso que ele, mas sim, o Imperador é um merda. Uva passa do lado do Darth Vader. Lembre-se que estamos falando de Darth Vader, trilogia clássica. Né? É mesmo, porque não existe nenhuma outra no cinema, né? Ele é mau, não, mas assim, ele é... Ele é ruim. A gente vê, as ações dele são ruins, mas ele é um cara revoltado, né, cara? Você vê que a maioria das pessoas que ele mata são os próprios oficiais do Império. Porque tem uma válvula de escape, né? Que é matar o pessoal do Império. Na verdade, ele passou os filmes inteiros fazendo jogo duplo. Tava matando por dentro os inimigos. Se você contar todo mundo que ele mata nos filmes, ele só matou o Império. Sabe quem foi o maior vilão dessa nova trilogia do Star Wars? George Lucas. Exatamente. Então, voltando no tempo, em filmes de época, medievais, etc., temos o Cavaleiro Negro do Monte Python. Ah, não. Foda, não é vilão, não. Cara. O cara nem, cara, não faz mal. Sabe qual é um vilão sinistro medieval? Quem? O Martin. quem? Sempre isso, né, cara? Ninguém gosta do Rutger Hauer. Conquista Sangrenta. Flesh and Blood. Que ele faz um maluco guerreiro medieval que sequestra a filha de um feudalista, whatever. Faz o diabo com a mulher. Muito maneiro esse filme, cara. Não vi. Muito foda. O cara vai no sebo, compra por R$2 aquele VHS, tira o mofo, vê o filme... E acho que a gente tem obrigação de saber quem é o cara. Se vocês não têm cultura de televisão, eu não posso fazer nada, cara. Porque eu sei o seguinte, eu tenho esse filme em DVD, se você quiser eu levo pra você assistir. É muito bom, cara. Conquista Sangrenta com Rutger Hauer e a Jennifer Jason Leigh. Uau. Que aparece pelada várias vezes. Muito bom. Tá explicado. Cômodos. Não. Vou até me reclinar pra trás. Foda. Não. É maneiro. Não, cara. O Joaquin Phoenix é um bom ator, pra começar. Mas, o cara ser bom ator não significa que o vilão que ele tá fazendo é bom. Mas o vilão dele, você fica com ódio do vilão dele. Você fica com ódio que o cara é afetado, isso que irrita. Mas, cara, ele é um vilão que você dá raiva. Isso significa que é bom, não é? Ai, cara, não sei. Pô, cara. Lógico, que nem aquele presidente banana do 24 horas, dava raiva do cara. Mas aí o cara não é um vilão, é só um cara que tá te deixando irritado. Aí, nesse caso não era um vilão, mas eu tô falando como é um grande vilão. O cara matou o pai pra ser imperador, quer matar o herói da história pra se livrar. Não sei, cara. Pô, grande vilão pra mim medieval assim, é o Tulsa Doom. Olha só o Caquinho, Carlos Eduardo. James Earl Jones. O Tulsa Doom, ele fazia uns rituais, né? Ele era um mago, né? Mago guerreiro. Primeiro chassi na vila do Conan, buscando o aço, né? O segredo do aço. Enigma. Aí depois ele desiste disso e decide que a carne é mais forte. Parte pra outra. Eu vi quando eu era bem pequeno esse filme. Eu achava maneiro que ele virava cobra, cara. É, isso entre outras coisas, né, cara? E ele era gordinho, né? Meio esquisito, assim, um guerreiro. Ele era o James Earl Jones, cara. Ele tinha aquela... ele tinha um corpãozinho de um cara, né, da Idade Média, cara. Porque não existia Conan na... guerreiros daquele tamanho com aquela definição, cara. O cara não fazia o abdominal, cara. Não tinha B-shaper na cara. O cara gordo era o padrão, cara. É verdade, precisava de gordura pra... Isso, e o cara era forte de parrudo, né, cara? Exato. Não definido. Nem todos tinham a sorte de treinar na roda, né, cara? A roda, o nego fala que natação é um exercício completo, que remo. Não é, cara. A roda é o exercício mais completo que tem, cara. Victor Kruger, rapaz. Ah, fodástico. Kruger. Desde sempre ele foi fodástico, né, cara? O vilão do Highlander. Ele vai ficando mais foda e mais escroto conforme vamos passando os séculos, né, cara? A voz vai ficando... Porque o Ramirez cortou a garganta dele. E ele ficou com aquela voz mais sinistra ainda. I have something to say. It's better to burn out than to fade away. Cara, eu sempre tive um medo foda desse ator em especial. Ele é muito sinistro, cara. Até no Lost, quando eu vejo o cara, eu fico meio assim, cara. A armadura dele, porra, é irada, né? Que tem pariu, cara. É engraçado que, por exemplo, às vezes você vê pessoas na vida que tiveram uma juventude revoltada, o cara, sabe, fazer a merda, depois se ajeita e pronto, né? Tipo, quando o McCloud foi um guerreiro, depois se ajeitou lá, teve a casinha dele e tal. Mas ele não era um guerreiro evil. Não, ele era um cara que tava defendendo a aldeia dele. O Victor Kruger, ele era um guerreiro fodástico, evil e conquistador lá na Escócia, na Idade Média? Não era da Escócia, ele era... Ele é islam. Ele vem lá do inferno, ele vem do inferno na Terra. E aí você vê que 500 anos depois, o cara continuou, sabe, virou um motoqueiro, deputado, foda. Não amadureceu nem um pouco, isso que você quer dizer. Parece um certo professor universitário que eu conheço, que não envelhece. Não sai da porra da adolescência nunca, cara. Golo. Grande vilão. Cara, é um vilão, mas que é um cara que tá perturbadinho, né, cara? Ele é esquizofrênico, né, cara? É, ele tem dupla personalidade. Mas ele é um vilão, pô. Mas ele é ruim? Ele não é ruim. Não, ele não é ruim, ele tá tomado. É que tem aquele momento que ele fica bonzinho, você fica até com um semblante mais alegre. Né? O Smeagol. Tem uma amiga minha que ficou com o Gollum. Era uma noite de double vodka, velho. Quando eu olhei, ela tava atracada com o Gollum. Ele devia estar com aquele semblante de coitado dele, né, cara? Tava. E chamava ela de minha preciosa. posso falar de um vilão que eu gosto muito? Fala. Chama-se Shonuf, o Último Dragão, de Bruce LeRoy. Quem é o mestre? Show! Essa porra desse filme tá voltando com tudo em todos os lugares, cara. Esse filme vai ser refeito. Sério? Sério mesmo? Com o Samuel L. Jackson, cara. Fazendo chorou? Exato. Sensacional, cara. Vilões da máfia são importantes, tem que ser citados. É verdade. Al Capone, do Robert De Niro, Intocáveis. Cena do taco de beisebol. A cena do cara fazendo a barba dele. É. Tu sabe que o cara é ruim quando o barbeiro, sem querer, corta o cara e ele praticamente morre e continua em pé. A cara do barbeiro é f***teu. É. Aí ele olha, passa a mão no corte. It's okay. It's okay. Tem duas cenas que são foda. Essa e quando ele vai ver a ópera, ele palhaço. Porra! Que se emociona. Esse é um filmaço, cara. Cara, quando é ruim, se emociona com coisa babaca, sim, sim. Né, cara? Joe Pesci no Goodfellas, Os Bons Companheiros, como Tommy DeVito. Ele é um vilão? Cara, se ele não é vilão, eu não sei o que ele é, cara. Porra, ele é um vilão, cara, cara muito ruim, cara. You Jew, motherfucker, you! Get this through your head, you Jew, motherfucker, you! You only exist out here because of me! Like, you motherfucker! Cara, é o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Ele é só tá trabalhando pra pessoas diferentes, cara. A cena da caneta. Essa cena da caneta. Não, a cena da caneta é no Goodfellas. É, no Goodfellas. Essa cena é uma das cenas de porrada mais agressivas do mundo, cara. Porque o Joe Pesci começa a enfiar uma caneta inteira no pescoço do cara. E aí o cara cai no chão. E aí o De Niro começa a pisar na cabeça dele, cara. Puta que pariu, cara. E por nada. O cara só olhou atravessado. Não, caralho, cara. Você às vezes... O cara tava chamando o Joe Pesci de engraxate. Não, tu era um engraxate. Porra! Tu é um mafioso, tá querendo ser respeitado e ficou outro cara aí. Vem engraxar sapato, filha da puta. Eu comia um monte de cara igual a você na prisão, seu viadinho. O cara pirou. Ele não é mafioso, ele é gangster, ele é gangster. Ele não tava, tipo, querendo, assim, eu vou matar esse cara porque ele é um grande inimigo da família. Não, porque ele me ofendeu. Então. É o suficiente. Por nada. Que por nada? Caraca, eu vou te chamar de engraxate até o fim do programa agora. Tony Montana no Scarface, o Al Pacino. Um filme sobre um vilão. Sobre vilões, não tem ninguém bom no filme, né, cara? No Scarface você não torce pelo Montana? Tony Montana? É, você torce. Ele não é um vilão, cara. Não, claro que é, cara. Não, ele é o protagonista, não é o antagonista. Porque você só torce pro bonzinho? Cara, essa é a regra. Claro que não, cara. Essa é a regra, você pode desviar a regra. Torcer pro Darth Vader. O Tony Montana, você não torce pra ele. Você observa a vida de maluco, de bandido, filha da p*** dele. E depois sai e vai jogar GTA, né? Não. O negócio é o seguinte, a diferença é que ele não é aquele bandido que não teve opção. Ah, se fudeu a vida inteira e virou bandido. Ah, para com isso. É diferente, o cara era bandido em Cuba, saiu de Cuba porque eles mandaram pra fora todos os bandidos. Sim. Entrou nos Estados Unidos bandido e continuou sendo bandido porque quis. Ele podia continuar lavador de prato. Exato, ele só sabia ser bandido. Mas todo mundo tem escolha, Dave. Não vem com essa de... Então, ele fez a escolha de ser bandido. Tá falando que o cara não é bandido, porra? Não, é bandido, mas não é vilão. Ai, cara. Existe uma linha tênue entre bandido e vilão. Eu enxergo isso perfeitamente. Vocês não enxergam? Pergunte pra mim, porra. Eu falo. John Milton. Ah, o Diabo. Sim, Al Pacino no Advogado do Diabo. Porra. Ah, é maneiro. Pega, é um cara ruim, meu. Aliás, irmão. O último bom papel de Al Pacino. Acabou ali, cinema, né? Estamos esperando ansiosamente por um bom papel de novo, né, cara? Pois é. Muito bom. Ele fez o vilão agora, né? Ah, que se foda, ninguém merece ver esse filme, cara. Ah, merda desse filme? Ah, muito ruim, cara. O novo do Al Pacino. Muito ruim. De Niro. Horrível. O Bruxa Má do Leste. Ela chega, a Dorothy chega e mata a Bruxa Má do Leste. Sobra a Bruxa Má do Oeste, seu maluco. Ah, é? É. Ela não mata, era a casa dela que cai em cima da bruxa, né? Cima da bruxa. É. E ela ainda rouba os sapatos da bruxa. Ela não rouba os sapatos, porque a bruxa tá morta, cara. E olha, ela rouba de um corpo. Ela pega os sapatos de quem não vai precisar mais. Exato, você não... Não sei quem tivesse que fazer um inventário. É, não, mas não tem... A bruxa não tem de um macaco lá de parente. Aqueles macacos com asa, desgraçado. Eu tinha a irmã dela, a bruxa Má do Oeste. Não eram irmãs, cara. Sei lá, o que ela... Whatever, tem, cara. Quando você tem um cara morto, você pega alguma coisa... Ah, assim, se você for no cemitério desenterrar o cara pra pegar uma coisa, aí é roubo. É. Agora, se o cara tá morto ali de bobeira e tu pegou os sapatos dele... É, porra. É completamente aceitável. É roubo também, cara. É roubo por quê, cara? Porque não te pertence. Pertence ao espólio da família. A bruxa não tem família, cara. Os macacos. Tá se contradizendo, Azaghal. Tá se contradizendo. Só pros macacos. Olha aí o vilão macaco aí que tu não gosta. Vilões nacionais. Vilões nacionais? Não tem. Baiano? Baiano é um vilão. Ah, baiano é foda. Zé Pequeno. Zé Pequeno é outro. Renato Vilar. Não, não, é filme, caraca. Porra, tu tá maluco. Vai pra lá o Odete Reutemann daqui a pouco. Olha aí, a outra que tá na lista aqui, cara.